307, no solo 34, direito 29. 29. Chegou agora o centro Recife em 1268, alterna 1260. Uma centena com 62 iniciando 35.5900. Ótimo. 260, obrigado, tá? 6304. Ciclo decolado aos 36, controle 1208 por viagem. 1208. Controle Salvador, o trip 5595 decolando a sua escuta. 5595, boa, contato, radar de colagem, suba 160 na saída da EL. Subindo para 160 na saída da EL. Charlie Romeo Fox, seu controle? A escuta. Vamos agora ao centro Recife, em 1288, alternando 260. 288, 260, Charlie Romeo Fox. Autoriza o desvio à direita para o Oscar Papa Hoff, que dá uma formação a 10 milhas na proa. Eu desvio à direita por 10 milhas. Copiado Papa Hoff, para interceptar o Oscar então, direita na proa 070. Já liga a formação na 70? Positivo. Essa proa descendo para o Oscar, descendo para 2 mil pés, reportando estabilizado. Nossa, vai chamar a estabilizar. bom se livrar da formação, vai retornar pro de Simbra agora. Obrigado. Controle 35595, solicito. Você, comandante? Foi presente pro direto pra ele, Elson. Eu guardei a coordenação. Guardando coordenação 5595. Leal, está livre, 35595. Direto, Leal, 5595, obrigado, senhor. S733, aproximando-se de Conde, nível 090, o serviço será terminado. Passaconde chama o controle Aracaju 120-3, considerador 733. Passaconde Aracaju 120-3, controle Salvador, 1014, passar 190 para 150 com a informação Arca. Bom dia, no 014, na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 017. Posição no 017, desce a 3.000 pés, confirmando ILS, é o Whisky? Procedimento em uso, ILS X-Ray. Deseja executar o Whisky, confirme. Pode ser X-Ray, não é só para informação, né? Pode ser X-Ray, sem problema. Obrigado, no 014. 014, desce a 3.000, confirmando? Pés, nível de restrições de altitude na chegada Mari. Tem restrições 3.017. Papa Golf interceptando Localize. Tioche Papa Golf, completa a LS X-Ray, chamando Torre 18, nesse mal meia. Golf, obrigado. Oscar Papa Golf. Fala, certo. Chame pronto cancelamento. Pronto, Dan. Aí é máquina. Entendi. Machine. O Mega. É o Mega, machine. Isso. Patagolf, pistão no 7, correio autorizado, 30 graus, 4 nós, checa o trem. Vai estar travado. Isso ainda está um pouco molhado, umas pocinhas d'água lá. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde, Ponta Arena 437. Força Aérea, eu não copiei a matrícula. Afirmativo, Força Aérea, Fono 437, complementamento pelo Aérea, Belo Horizonte, solicita autorização no condicionamento. Pronto, cópia? Afirmativo. Força Aérea no 437, Salvador, Belo Horizonte, 160, nível autorizado. Decola da 10, primeira curva direita, fechura a saída da El, Leda após Leda, voa Ilhéus, onde intercepta a rota Whisky Uno, até Halit, após direto, conforme o plano. 5-1-2-3 no transponder, o controle é no 20, décima 8, Força Aérea no 437. Uno 0, após decolar com curva direita, saída da El Veda, após Veda e Leão, intercepta prossegue. 5-1-2-3 no transponder, 10-0-8, controle. Anota. Fono 437, autorizado no 160, fono 0, curva direita após da El Leda, Whisky 1, 5-1-2-3, transponder, 1-2-0-8, controle. No nível 160 autorizado, o perfil da saída da El Leda após Leda direto Ilhéus, onde intercepta o Whisky 1. Afirmativo, 160, da El Leda Ilhéus após Whisky 1. Patio Militar, 02 a bordo. Afirmativo. Pronto para acionamento? Afirmativo. Reporte para o táxi, vou no 4, corrigindo, Força Aérea no 437. Aportando a posicionada para o táxi, 437. 0014. 0014, consiga para 2000 pés, autorizado, já tem X-Ray, reporte o localizador. Tomarei o localizador, descendo a 2000. Confirme a alternativa de autonomia. Autonomia de 4 horas e 30, alternando Água Santa. Solta para toque para o confirme, alternativa. De altímetro. Fim 02 a bordo, hotel, hotel. Reporte na hotel, altímetro 0017. Ele é sexo e chama torre 18836. 18836, obrigado. Sou em Salvador, eu vou no 014, estamos a 3 milhas e meia para esse tempo, a distância. Gente, o gol no 014, tráfego do estado, é forte marcador externo checado o trem, a pista está seca, sem chuva na vertical. Gente, chama nada externo, o trem baixar o trabalho. Posterão no 437, táxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio 1, contorna, Índia, na Índia chama 286, no ponto espera novamente, dá 10. 1017 agora no altímetro, 1017, bom voo. Alfa Juliette, pátio Índia, chama a torre, 1016, volta, volta. Nossa, 1014, altímetro 1017. Gente, com 1017, livre pouso, está 10, 1014. Confirme o patinho que te decola. A radial ideal de saída confirmando é 291. Gente, foi feito um plano 070, o plano Yankee, após 100 milhas cancela e prossegue no 075. Porém, o 070 é incorreto. Pode ser o 080? 5595, os limites da terra de Salvador, no 160. Chame agora o Centro Recife, 1251, altera 13325. 1251, 1325. Vamos, vou ter que coordenar junto ao centro, ok? 065, sente. Tá tirando uma apresentação, a pessoa vai ficar na mesa. 250, completa a LSX-Way, chamando Torre, 18, esse mal meia. Espero 437, mantenha o ponto de espera, só o cheque que está bastante baixo na transmissão, ok? Baixo, 1-0 no 4, no solo 00, libera a direita, 1-2-1-9. Gente, livrando, 219 com solo 104, obrigado, seja. Salvador, Oxana, 6250, passando cima. 6250, tráfego avistado, vento de 090 graus, 089. Altímetro no 097, cheque o tempo, uso autorizado. Pouso autorizado no 0, chamei 6250. Via Alfa, reportante da Texas Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, igual 014. Whisky Golf Kilo, pronto, cópia. 1359. Quilo, Salvador Macaúba, 065 ao nível, decola 17, primeira curva direita, restrito 1000 pés no corredor Axé, aciona 5062 no transponder e o controle 120.8, isso Golf Kilo. As regras de voo estão modificadas, usando 402, ok, prosseguindo proa da rotatória, descendo para 1.500 pés, altímetro 1017, Charles Sertão. Charlie Serra Tango cruzou no 45, mudando as regras, apoiando rotatória, descendo para 1.500 com 1.017. Em novembro, foi o número 3, corredor forte, papá com fé. Aguardo, general. Sossega no 359, Belo Horizonte, 160, número 2 para cópia, parte militar, guarde cópia. 1-0 no 4, Alfa, Juliette 05 ao portão. Ok, segue Alfa, ingresso Juliette, portão 05, gol 04. Juliette Bravo Delta, Uauá 090, pronto, cópia. Juliette Bravo Delta, Uauá 090, nível autorizado, decolagem 17, primeira curva esquerda, perfil da saída lotar. O plano é Yankee, a 40 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual no 095. 5124 no transponder, controle no 20.8, Juliette Bravo Delta. É o controle de Salvador. Na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 07. Mari, 3.000. Pode alinhar e manter a cabeceira no 0. Mari, Mateu, Ana, 4.000. Estacionamento táxi, Juliette Bravo Delta. Solo, gol 1-0,